Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Na edição do programa de hoje, nós trazemos como tema central, apesar de que durante o programa nós abordaremos vários assuntos, mas como tema central, nós trazemos as consequências espirituais do descontrole emocional. E para nos ajudar na condução dessas reflexões, nós temos aqui hoje a presença do nosso querido companheiro, valoroso, valioso companheiro, ele que é filósofo, que é psicanalista, professor também, comentarista do programa Visão Espírita há mais de uma década, palestrante espírita, Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Alain, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Wilson, bom dia, Luiz Guimarães. Falando em Luiz Guimarães, essa semana mesmo eu estava indicando o Vadimecum para uma pessoa nova que não conhecia. Entrei com ela, fiz ela entrar, ela estava online comigo, né? Falei, ó, entra aí, entrou, veja aí, agora vai lá no cantinho ali, ó, pesquisa o assunto. Ela pesquisou, ela falou, nossa, mas tá tudo aqui? Eu falei, tá tudo aí, é só você ler agora. E a gente tem uma alegria, né, de poder falar de espiritismo, de poder estar junto. Algumas pessoas, pelo menos eu posso falar para mim, para o Luiz, que ele já me contou também, acho que para você já deve ter acontecido. Você vai lá todo domingo, né? Não, é ao contrário, eu faço as outras coisas toda semana, domingo é onde eu estou. Então, bem-vindos a todos que estão conosco, já conectados e que vão se conectar durante a semana. Um abração e um ótimo programa. Assunto fácil falar da irritação, porque a gente não é irritado, então a gente vai falar da irritação dos outros, né, Wilson? Pelo menos a gente vai falar com lugar de fala, isso eu garanto para você, viu? É então com a mesma honra que nós recebemos esse querido companheiro, esse valoroso também, corajoso trabalhador. Eu sempre digo que ele foi a mola propulsora para que todo esse projeto aqui, né, pudesse existir. Muitas vezes é ele que nos impulsionou em momentos de dificuldade que nós tivemos. Ele que é autor, como o Alan já falou, do Vademécum Espírita, uma obra excelente para pesquisadores espíritas, é palestrante também, conduz diversas atividades em centros espíritas. Luiz Pessoa Guimarães, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E como o Alan falou, domingo é onde nós vivemos com prazer intenso. É o tipo de atividade que nos ocupa e a gente tem todo o prazer em efetuar. Então, nós acrescentamos a esse programa o prazer com que nós trabalhamos. E a espiritualidade a gente conhece e sabe. E quanto mais você tem prazer em elaborar aquilo que eles estão comandando por trás, nós entregamos a eles a melhor ferramenta que tem, e mais propicia na sintonia e favorece todo o nosso ser. Bom dia a todos e que nós possamos fazer o melhor. Muito bem, então para que possamos nos sintonizar com a espiritualidade maior, eu vou aqui colocar a prece súplica na doce voz de Terezinha Oliveira e retornamos em alguns instantes. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, estamos de volta depois dessa belíssima prece, essa melodia harmoniosa que nos enche de paz. Agora então, preparados para introduzir o assunto principal do programa de hoje. Então nós selecionamos, para dar base para as nossas reflexões, um texto do Espírito Neio Lúcio, presente na obra Alvorada Cristã, psicografada por Chico Xavier. O nome do texto é O Grito de Cólera. Abre aspas para o benfeitor Neio Lúcio. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera! A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs que cuidavam da refeição dirigiram-se precipitadamente para o quarto a fim de socorrê-la. E duas terças partes do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repressão áspera. Quem o visse, ereto e digno, a sofrer essa pena, em virtude da sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina, e ele é um homem de bem, idoso e correto, e já venceu muitas tempestades por amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias, observado na oficina, qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados de sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos à pressa, impuseram vertiginosa subida às despesas, e o papai não conseguiu pagar todas as contas de armazém, farmácia e aluguel da casa. Durante 6 meses, toda a sua família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada, desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas, tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que lhe não agradara. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente através de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade no amor e no respeito mútuos. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar, a benefício de todos? Ajude ao invés de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Fecha aspas. Muito bem. Eu convido aqui o nosso amigo Alan para tecer as suas primeiras observações sobre esse texto de Neo Lúcio. Alan. Rapaz, que episódio simples, assim, corriqueiro né? Infelizmente, ainda das casas, vou chamar das casas brasileiras, né? E episódio, assim, corriqueiro, né? É, a gente perder a paciência por coisinhas pequenas. Eu estava contando para eles aqui antes de começar o nosso programa, né, que no começo da pandemia eu fui intolerante com um amigo meu e ele comigo. Fomos reciprocamente intolerantes, os dois estávamos sob bastante pressão e não justifica, mas aconteceu. Logo em seguida nós dois caímos em si e começamos a tentar um ligar para o outro para pedir desculpa, mas não conseguimos completar a ligação porque os dois estavam ligando um para o outro para pedir desculpa ao mesmo tempo, até que nós conseguimos nos falar, pedimos desculpa e até isso fortaleceu nossa amizade. Mas naquela hora eu falei assim, por que eu fui intolerante com um amigo? Porque talvez seja com um amigo, com a pessoa que você esteja mais próxima, que você tenha mais facilidade em ser intolerante. Primeira coisa que eu tirei de lição é essa. Porque com uma pessoa que você não tem tanta liberdade, você às vezes engole e não é intolerante. Nós deixamos muito para o círculo doméstico, né, tal qual o exemplo, as maiores irritações. A gente acha que ali eu fico sem freios. Né? E eu posso falar e fazer e espernear que nem uma criança birrenta e todo mundo vai entender, porque afinal de contas, ele é assim mesmo. Só que veja aqui nesse exemplo, né, as consequências de uma irritação. Ele levou um descontrole de meses da casa toda, no trabalho do pai, na condução dos remédios para a mãe, na harmonia doméstica, uma irritação por conta de uma camisa que ele não gostou, que foi separada para ele, olha só, e ele fez aquele rompante todo e deixou todo mundo desorganizado psíquica, emocionalmente, financeiramente. Foi uma enxurrada, né, de consequências aquela verbalização grosseira por parte dele. E você veja nela, 6 meses de consequências para uma ação daquela. Uma ação assim, ruim, mas veja que não é nem uma ação de morte, não é uma ação física, é só uma ação verbal mal falada. Então, isso dá para a gente imaginar o poder da nossa fala. O poder da nossa fala, ele pode construir e destruir. Então, ao falar, eu digo mais do que só falar, porque tem pessoas que não falam e também agridem em demasia, porque fazem aquela cara feia ou fazem um voto de silêncio, que é outra agressão não verbal, e agridem da mesma forma. Alan, e tem aquele passivo-agressivo também, né? aquele que fala baixinho, né? Aparentemente ele está falando até carinhosamente, mas está sendo extremamente agressivo. Sorriso irônico, né? Irônico. Ele está sendo agressivo passivamente. Uma ironia, né? É. A ironia é tão difícil de lidar, né? Então, eu vou pegar essa lição e eu vou levar para mim. Então, eu vou convidar todo mundo para levar para si mesmo e refletir quando no ambiente doméstico, quando do ambiente que você mais convive, das pessoas que lhe são mais caras, e pensa, respira antes de agir, antes de falar, antes de calar, tenta criar um ambiente de saúde para aquele grupo. Se aí a espiritualidade deixa claro, né, que os espíritos que mais nós temos a resolver são os que nascem conosco no ambiente doméstico. Então, resolve com essa turminha de uma vez, ama, né, age com a maior possibilidade de amor possível, apesar de qualquer situação que você estiver. Eu ficaria por aqui para deixar o meu amigo Luiz, que eu sei que ele tem mais o que acrescentar. Com certeza. E aí, quando você diz isso, né, sobre o círculo familiar, eu lembro de um ditado chinês que diz assim, que nós devemos tratar os nossos familiares como nós tratamos as nossas visitas, os nossos hóspedes. Não parece um conflito isso? É. Não deveria ser o oposto, talvez? Aqueles que estão conosco, nós deveríamos tratar até com mais cuidado, com mais zelo. Mas o Alan disse muito bem, talvez a intimidade que nós desenvolvemos com essa pessoa, com essas pessoas, faz com que a gente deixe muitas vezes de expressar, né? Pequenos até polimentos sociais mesmo, no trato do dia a dia. Isso é muito complicado, mas é importante. Luiz, e outra coisa, eu comentei com o Alan e vou pedir para você comentar sobre isso também. 6 meses de consequências. Agora veja bem, uma ação ali impensada gera 6 meses de perturbação. Muitas ocorrências que foram, né, se desenrolando ao longo daqueles 6 meses estavam relacionadas com aquela ação. Agora, em nossas vidas diárias, naquilo que nós vivemos hoje, quantas perturbações que nós não estamos vivendo hoje, oriundas de momentos como esse, que nós realizamos aí há semanas e meses atrás também, é uma pergunta interessante, né? Você estava lendo e eu estava refletindo sobre o assunto, o Alan estava comentando, surgiram mais reflexões. E a primeira figura que me surgiu à mente foi um detonador. Comenta-se que a Casa Branca, o presidente tem um botão vermelho e um outro botão de outra cor. E no caso de ele precisar acionar, ele aciona aquele botão vermelho e aí detona toda a ação de guerra. Então todos nós temos esse detonador, nós, no estado racional em que nós encontramos, nós temos o botão vermelho e o botão verde. Cada ato nosso, cada atitude, né, cada gesto, o Alan estava falando sobre isso, detona um ou outro. Nós temos a capacidade de discernir. Mas ao longo da evolução, você começa a observar as espécies. Existem aquelas espécies onde o ódio praticamente é o elemento crucial para que aquele elemento consiga viver. Ele está defendendo a sua vida, destruindo o outro, né? E tem outras espécies, que são aquelas espécies, coitadinhas, assim, bem inocentes, né? Que só tem a preocupação de cuidar dos filhos. E não, você observa que não transparecem esse ódio. Então, somos o princípio espiritual desenvolvendo ao longo da evolução sobre essas duas ações, o amor, o cuidado, o ódio, a destruição. E nós sabemos que antes da criação do espírito, na gênese do espírito, está por trás esse princípio espiritual. E esse princípio espiritual que hoje é um espírito, e está construindo a sua evolução, tem esses dois detonadores, que A partir do momento que nós usamos cada um deles, você estava falando dos 6 meses, imagina o cara que apertou aquele detonador que soltou a bomba atômica sobre Hiroshima. Quantos meses? Não são meses mais. Ele só apertou um botãozinho. Pois é. Mas detonou. É o caso de Eichmann lá, né? Só cumpria a ordem. É isso aí. É, então, você observa que na vida, o que nós encontramos diante de nós são mecanismos que estão à nossa disposição de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, hoje, nós estamos num estágio um pouco mais avançado. Agora, chegará o estágio em que esse botão vermelho estará tão anulado que ele praticamente não deixará, ele deixará de existir. Não que a gente nos proteja nisso, não. É que nós entramos no automatismo do amor. Então, esse é o nosso trabalho. Nesse exercício de apertar o botãozinho verde, o botãozinho vermelho, nós vamos avaliando as consequências que cada botão conduz, e aí nós vamos construindo a nossa evolução. E que a gente ainda tem o recurso da prece. Nós conhecemos esse recurso, nós precisamos aprender a desenvolver a capacidade de escolher o botão certo. Então, recorramos à prece, porque a prece é um dos elementos mais elementares e mais puros que nós temos no sentido de nos auxiliar nessa decisão. É isso aí. Tem que dar um jeito de colocar uma etiqueta em cima desse botão vermelho, que não aperte sob nenhuma circunstância, né? Alan, eu queria que você comentasse um pouco sobre a seguinte questão. Nós sabemos que você falou de núcleo familiar, e eu vou voltar para esse assunto novamente. Você, como psicanalista, deve receber em seu consultório, eu acho que muitos problemas relacionados à família, se é que existem problemas que não estejam relacionados à família. Nós sabemos que a estrutura familiar que nós conhecemos, do ponto de vista sociológico, é uma construção cultural, né? O patriarcado é uma construção cultural. E teve o seu início lá atrás, né, em disputa de poder, em disputa de força. O homem, naturalmente, em termos fisiológicos, é mais forte que a mulher. Então ele acaba assumindo um papel de patriarca, né, de chefe daquele grupo familiar. Mas isso, então, foi uma construção. Tanto que existem sociedades que têm modelos diferentes. Não é biológico isso. Então foi uma construção histórica e social no passar, com o passar dos séculos, dos milênios aí. E nós temos hoje, ainda, nós encontramos dentro do seio das famílias, ainda essa competição, né? Sobretudo, a gente pode dizer, de algumas décadas para cá, com a emancipação da mulher, com os direitos que a mulher passa a adquirir. Então, passa a existir também dentro do lar, né, uma competição pelo poder. Isso acontece também com os filhos, que também acontecem nos clãs de antigamente, né? Os filhos que vão se tornando indivíduos, que vão querendo ocupar um espaço maior também. E tudo isso gera conflitos dentro do lar, né? Como a gente pode, como o Espiritismo pode nos dar ferramentas para lidar com esses conflitos? Veja que eu não estou nem falando de conflitos de existências anteriores aqui, eu estou falando dos conflitos inerentes a uma vida material, concreta aqui mesmo, né? Porque tem as relações anteriores seriam ainda fatores potencializadores desses problemas que vão ocorrer naturalmente. Que ferramentas, que instrumentos a gente pode encontrar no Espiritismo para nos ajudar nessas questões familiares? Olha, isso é uma boa pergunta, porque eu tenho convicção que é necessário para todo lar. Primeiro de tudo, a prática do evangelho no lar. Então, o evangelho no lar, a gente pode até fazer um programa sobre isso para reforçar a importância. É uma vez por semana você sentar com a família, colocar um copinho de água para cada um, fazer uma prece, ler o evangelho, um pequeno comentário, agradecer, pedir pelas pessoas que você gostaria de interceder. Isso é essencial para qualquer lar. No livro Nosso Lar, André Luiz, a primeira vez, ou a segunda, não sei, que ele chega na crosta terrestre, ele vê algumas casas que emanam uma luz diferente, e ele comenta com o mentor o que era aquilo. Então o mentor fala que aquelas eram casas que praticavam o evangelho no lar. E ali eram os locais de repouso dos espíritos que vinham trabalhar em missão na Terra para se reabastecer enquanto estão ali trabalhando. Então veja que você, ao fazer o evangelho no lar, cria um ambiente... Um posto avançado de auxílio e um ambiente de frequência de espíritos que, de outro nível, um nível melhorado, que vem ali auxiliar a Terra. Primeira coisa, então, o evangelho no lar. Uma segunda coisa é assim, olha, eu vejo que muita gente pensa em fazer cursos de espiritismo, buscar casa espírita para isso, estudar o espiritismo. Acho muito válido, acho muito importante. Mas, se você conseguir, no mesmo dia que você vai ao centro estudar lá, pegar um livro e estudar em família, dentro de casa, eu acho que o valor é maior até do que ir lá sozinho numa casa espírita. Por quê? Você pega o texto que nós estamos acabando de ler, a família inteira lê esse texto, a família inteira percebe um movimento desse de cólera, como danificou o lar por tanto tempo. Todo mundo passa a pensar diferente em como agir naquela casa, né? E, logicamente, nós precisamos ainda perceber o momento de cada um do lar, né? Então, tem pessoas que muitas vezes estão em algumas situações, em alguns momentos, de maior pressão externa, pelo trabalho, pela escola, pela faculdade, enfim, pelas problemáticas do dia a dia. E os demais estão com um pouco menos de pressão sobre aquilo, servir de apoio àquele que está passando por um momento extra de pressão na vida. Então, acho que esses são mecanismos que a gente começa a harmonizar. É lógico que daí a gente poderia, como você mesmo falou, pensar mais fundo, mas eu acho que essas três práticas começam a trazer para o lar um momento de mais harmonia. E realmente pensar em todos como as pessoas que você mais tem a resolver. Então você vai dar sua maior atenção, o seu maior tempo, você vai dedicar mais para a sua casa do que para fora da sua casa. Porque muitas vezes a gente acha um monte de compromisso fora de casa porque a gente não quer lidar com os compromissos que tem em casa. Então a gente quer fugir de casa e acha um monte de compromisso. Agora, não façam isso, né? Convivam, busquem o melhor, né? O melhor tempo, dedique mais tempo à sua família. Eu acho que essa é a essência para a gente poder começar um ambiente virtuoso de paz dentro de casa. Luiz, o Alan falou muito bem aí que a pessoa hoje, a vida hoje exige muito da gente, né? A gente assume muitos compromissos. O Alan citou ali compromisso com escola, com o trabalho, e às vezes não sobra tempo para a família. Então tem certas escolhas, como o Alan bem apresentou, que devem ser feitas. Mas isso também gera um sentimento de irritação quase constante. A gente percebe que as pessoas estão irritadas constantemente. Se revela muito no trânsito isso. No trânsito ninguém tem paciência com ninguém. Parece que lá dentro do trânsito, como você está sobre o manto da invisibilidade quando você entra dentro do seu carro, né, como se ninguém lhe conhecesse ali. Então a pessoa às vezes, né, exacerba. Ô Wilson, só para ilustrar isso aí, quem quiser procurar no YouTube, tem um filmezinho, um videozinho do Pateta. Ah, é verdade, eu lembro do Pateta. Do Pateta, que é aquele bonachão, né, da Disney lá. O Pateta, a hora que ele senta no volante do carro, vira um lobo. Eu acho que vocês podiam assistir para ver o autorretrato de cada um de nós no trânsito. Poxa, eu não sei se eu estou certo, mas esses desenhos foram produzidos na década de 40. Muito tempo atrás. Ou seja, lá atrás já tinha uma percepção desse comportamento humano. Então isso acontece de fato, é observável, né? É um fato observável. E muitas pessoas vão se deixando levar, Luiz, e vão trazendo para si mesmas como que uma característica de uma irritação crônica, que é constante, a todo momento ela está irritada. E, na verdade, não tem que ser assim, né, Luiz? A gente tem momentos de irritação, naturalmente, na vida, mas a gente tem que entender que não é normal estar sempre irritado. Tem até um nome para isso agora, é síndrome de Burnout, né? De esgotamento físico, que eles chamam, é isso? A Burnout é ligada a trabalho. Né? Ligada a trabalho diretamente. É, trabalho, Mas são pessoas que estão o tempo todo muito tensas, muito nervosas, e isso leva a esses momentos de explosão. É aquela gota final na represa que faz, né, a represa explodir e aí inundar tudo. Como, Luiz, a gente pode encontrar no Espiritismo maneiras de lidar com isso? De se perceber, né, num estado parecido com esse e entender que não é normal, que a vida tem que ser leve. Né? Luiz. Você falava ainda há pouco sobre as coisas que no mundo social nos levaram a moldar um comportamento diferente, né? E levado principalmente pelo poder, pela competição, né? E isso aí, eu diria, é a causa de tudo. Porque se você lê no Livro dos Espíritos, o papel do homem e da mulher, é uma coisa que hoje, perante inclusive a forma como a sociedade está encarando a atividade dessas duas criaturas, é levado como uma coisa antiquada. Mas na realidade lá define de uma forma assim totalmente clara. O homem tem um tipo de atividade que o espírito se propõe a encarnar como homem para desenvolver aquelas características, e as mulheres outra. E é muito bem definido a questão do lar, do amor, né, do raciocínio. Então nós precisamos estudar mais. Porque a partir do estudo daquela parte do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que cada um de nós, no sexo que reencarnou, tem uma função, tem uma finalidade. Desenvolver naquele sexo as características que aquele sexo propicia. E o que, perante o nosso modo de viver hoje, é uma coisa completamente fora. Hoje, se você colocar aquele texto, se propor a ler aqui e a dissecar aquilo, as mulheres vão ficar chocadas e vai causar assim, um problema. Mas nós precisamos entender isso. Porque se nós optamos por viver conforme a sociedade está nos conduzindo, ela nos conduz para uma desestabilidade do lar. É uma desestabilidade natural daquilo que nós estamos vivenciando. Então, sem essa compreensão, sem a prática daquilo que a doutrina espírita nos recomenda, nós, como espíritos, estacionamos. E se nós observarmos o Livro dos Espíritos na sua clareza sobre esse assunto, nós vamos permanecer naquilo que aquele sexo nos reserva e nós desenvolveremos como espíritos aquilo que nós viemos fazer aqui. Muito bem. Eu vou, do comentário do Luiz, eu vou assim, extrair primeiramente a questão da competição. Né? Eu acho que isso fica muito claro, não precisa haver competição entre os membros, não deveria haver uma competição entre os membros de um mesmo núcleo familiar. Aliás, entre os membros da família humana não deveria, mas aí já é um outro assunto, né? Mas inicialmente, dentro daquele núcleo, colaborar, trabalhar junto é melhor do que competir. Então, tarefas existem. Né? Os arranjos familiares hoje são um pouco diferentes. É que as tarefas sejam distribuídas de acordo com a disponibilidade, a capacitação, a solicitude, a gentileza de cada um, para que o conforto do outro seja garantido. Então, veja, enquanto numa relação eu me preocupo com o bem-estar do Alan, e se o Alan se preocupa com o meu bem-estar, não tem como a gente se prejudicar. Agora, se eu pensar no meu bem-estar só, e ele que se vire com o que é dele, ele que faça, é compromisso dele, ele que assumiu, ele que faça. Então, vai haver um conflito aí, vai haver uma competição aí, porque eu vou querer cada vez mais garantir o meu e cada um por si. Então, o combate a esse egoísmo, né, o combate a essa competição, eu acredito que sejam fundamentais. Alan? Você sabe que, após a Primeira Guerra Mundial, as nações saíram ali, não sei se há vencidos ou vencedores numa guerra, mas aqueles que saíram vencedores, vamos usar esse termo, na guerra, começaram a levantar uma questão do porquê que o homem chegava ao ponto da guerra, né? Por que que o ser humano chegava a esse ponto, né, de um querer se arvorar contra o outro a ponto de matar o outro? Por que essa violência, né, desmesurada? O número de mortes da Primeira Guerra Mundial foi assustador, milhões e milhões de pessoas morreram nesse momento da humanidade. E aí surge um núcleo, que mais tarde virou a ONU, que agora eu não estou lembrando um outro nome, mas é a célula criadora, geradora, futura da ONU, de alguns líderes de países ali vitoriosos, e eles começaram a discutir como evitar que acontecesse uma segunda. Você vê que a discussão não foi boa, e depois teve a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, houve uma tentativa de entendimento. Eles começam a convocar as pessoas mais sábias da época para ajudar a entender. E uma das pessoas convocadas foi Albert Einstein, que era, naquele momento, e acho que é até hoje, né, reconhecidamente, um dos cérebros mais desenvolvidos que nós tivemos encarnado entre nós. E ele, como um bom cérebro, resolveu começar a trocar cartas com Freud. Então tem até um livrinho publicado dessa correspondência dos dois. E os dois começam a discutir, né? E Freud, mais tarde, em 1930, ele publica um livro que chama Mal-Estar na Civilização. Eu estou fazendo um estudo bem grande desse livro, porque eu já li 10 ou 11 livros, além desse, que são livros que se desdobram em cima desse. E daí tem Mal-Estar na pós-modernidade, Mal-Estar na modernidade, Mal-Estar na educação. Tem um livro, Castas, que é um livro muito interessante, de uma ganhadora do Pulitzer americano, falando das castas dentro dos Estados Unidos. É muito moderno esse livro, tem 2 anos de publicação, ou 3. E esse Mal-Estar que ele vem falando, ele aponta 3 pontos principais dos conflitos humanos. Quais seriam eles? Primeiro, os efeitos da natureza que são descontrolados em nós. Então, por exemplo, acontece aqui no Brasil uma enchente e destrói uma cidade, então as pessoas temem a força da natureza porque perante ela a gente realmente é fraco. Segundo seria a proximidade da morte. Quando a gente percebe a morte se aproximando, a gente entraria num nível de irritabilidade muito maior. E o outro, né, não, existem alguns outros mais, eu estou falando dos principais, e um outro seria as relações interpessoais, né? Então veja que Freud, ao analisar a convivência humana em 1930, quase 100 anos atrás, ele aponta o que foi para nós a pandemia, por exemplo. A força da natureza, um vírus, matando milhões de pessoas e todo mundo temendo. Encurralando o resto, porque ninguém era livre, não adiantava você ser rico, pobre, feio, bonito, doente, saudável, você podia ser afetado pelo vírus. Fomos obrigados a ir para dentro de casa e conviver com a família, que é o que nós estamos falando, que são os espíritos que mais nós temos a resolver. Então o segundo fator está ali presente também. Né? Nós estamos ali forçosamente. O terceiro fator já, né? Não. Já, o medo da morte também já estava ali. Então, e daí o medo da morte que ficou muito claro, porque muita gente próxima morrendo e eu também poderia morrer. Então veja que os 3 fatores que Freud aponta em 1930, que levou, provavelmente, a acontecer uma guerra e talvez levou à Segunda Guerra e a outros conflitos mais, nos forçou, há pouco mais de um ano e meio atrás ou dois, a passar por esse estresse, por essa carga psicológica extremamente angustiante para todos nós, e nos leva a potencializar as nossas características negativas e positivas. Só que, infelizmente, como a pressão do negativo está muito forte, a gente potencializa mais as negativas. Então, há um momento, vamos chamar assim, de convalescência deste momento, porque, teoricamente, a pandemia do Covid passou, mas nós ficamos com o resto, o rastro desse mal-estar civilizatório e todos nós ainda estamos sentindo os efeitos desse processo e os nossos níveis de irritação estão maiores do que antes da pandemia. Não que eles não existissem, mas a gente não estava tão próximo. O botão vermelho está mais aceso. O botão vermelho está aceso, pulsante, assim, e está te chamando, aperte, aperte. Né? Alain, é interessante o que você diz, porque essa leitura, né, esse entendimento nos leva também, trazendo para o lado espírita, a compreender a razão da reencarnação. Veja, a gente vem para o mundo físico, onde a gente está sujeito à natureza, às coisas, uma natureza, à biologia, a doenças, a tragédias naturais. A gente está sujeito a tudo isso, como você citou bem, a enchente. A gente tem que lidar com isso. A gente está sujeito à morte, porque enquanto espírito, você é imortal, você não vai morrer. Vou morrer. Agora, quando você encarna, não. Você está aqui, você vai morrer, você sabe que vai morrer. Fato. A consciência da morte é uma coisa difícil de você lidar. E você é obrigado a conviver com as pessoas, porque existe até um planejamento para colocar as pessoas mais difíceis ao seu lado. Então veja como o que você disse tem total relação com o entendimento espírita da necessidade da reencarnação, porque muitos dizem, por que reencarnar? Se evoluímos, podemos evoluir no plano espiritual, mas lá no plano espiritual não tem esses grandes desafios que você acaba de apontar. Interessantíssimo. Muito bom. E esses desafios, eles são os que nos fazem avançar ou nos comprometer mais com alguns espíritos. Então, cabe a cada um de nós agir da melhor forma possível, certo, Luiz? Principalmente que após esse período, foi uma prova, né? Foi uma prova e daquelas provas bastante acentuada. Após esse período, nós, aqueles que conseguiram superar isso, saíram fortalecidos. Então, sem sombra de dúvida, a evolução se processou nesse sentido. Com certeza. Muito bem, são 10 horas e 13 minutos. Nós, então, podemos avançar para o segundo bloco do programa Visão Espírita, na edição deste domingo, dia 2 de julho do ano de 2023, mas não sem antes dar alguns recados. Né? O Alain vai dizer o quanto é importante agora, né, Alain? A gente... Eu vou. Vai dizer o quanto é importante a gente compartilhar esse vídeo, não é, Alain? Você que está nos acompanhando, dá o recado aí, Alain. Compartilhar esse vídeo, entrar lá no YouTube. Ah, então, olha só, gente. Uma questão assim que nós, aqui no nosso grupo, né, da União Rádio Web, a gente sempre fica discutindo, né, como poder atingir mais pessoas ao falar do que nós procuramos aqui falar, que é o Espiritismo. Diz Emmanuel que o maior bem, né? Que é Emmanuel que fala isso, né? O maior bem que a gente pode fazer ao Espiritismo é divulgá-lo, né? É ele, né? Que fala. Sim, sim, sim. Não me confundi, né? E vamos ajudar a gente a divulgar. O vídeo, ele fica lá no YouTube. Pega o link, compartilha com seus amigos, né? Vai lá no vídeo, embaixo, depois dele gravado, e deixa um comentário, qualquer que seja. Isso vai criando relevância ao nosso trabalho, e o YouTube, ele começa a divulgar de forma espontânea para outros que busquem Espiritismo. Então a gente consegue atingir pessoas que ainda não conhecem o trabalho. Veja que ontem, acabei de falar para vocês, eu estava apresentando o trabalho do Luiz, do Vadimekon, para uma pessoa espírita que está há anos no movimento espírita aqui em Piracicaba, e ela não conhecia. Né? Está em qual edição agora? 12ª. 12ª edição de um livro que é uma ferramenta para isso que nós estamos falando. Você quer estudar? Você vai lá, você busca a palavra que você está pesquisando, e ela vai citar todas as obras, em que página, em que capítulo está, facilitando o seu trabalho de pesquisa. Você não tem que fazer até mais isso. Até se você tiver dificuldade de achar o verbete que você procura, pode, através do próprio site, me enviar um e-mail, porque às vezes eu cataloguei com um sinônimo. Fica tranquilo para me escrever que eu respondo. Sim, olha aí, gente. Então, depende da gente fazer esse trabalho de divulgação de tudo isso que é bom. E você, Alan, já mostrou que você diversas vezes pesquisa, e você pesquisa muita revista espírita. Bastante. Eu estou aperfeiçoando isso. Na revista espírita eu colocava só o mês e o número do artigo. Agora eu estou colocando parágrafos também. Facilita bastante, porque são 12 livros, é longo, né? Então, vamos lá, gente, nos ajudem a divulgar o nosso programa. E agora vocês viram que no nosso estúdio nós temos uma televisão também, né? Essa televisão também pode receber a sua propaganda, né? Se você quiser nos ajudar de alguma maneira, a propaganda aqui no estúdio é bem-vinda, né, Wilson, né, Luiz? É necessária para a gente tem obrigações aqui todos os meses, né, não pagamos aluguel aqui, né, recebemos a doação de um empresário do salão, mas nós pagamos o condomínio. Então tem condomínio, a conta da transmissão, a conta do aplicativo, lembrando os investimentos de aparelhos, os investimentos aqui para a gente poder montar, né, esse estúdio. Vocês não fazem ideia quanto dinheiro já tem aqui nesse estúdiozinho aqui. A gente vai aos pouquinhos, compra isso, compra aquilo, né? Eu chutaria R$30 mil por baixo. Por baixo, que veio de doação. Então, assim, a gente agradece demais toda essa ajuda, né? E sempre realmente contamos com a colaboração da divulgação do programa. Está na tela aí, financeiro@uniãoradioweb. Você pode fazer o seu Pix de qualquer valor. financeiro@uniãoradioweb, já agradecendo a todos que têm nos auxiliado durante todo o decorrer, né, desde o início da ideia até agora. Foi tantas histórias. Um dia a gente vai fazer um programa especial só para contar as histórias do estúdio. Eu vou falar mais. As inundações e todas as... Eu venho escrevendo isso. Deixa eu ter um pouquinho mais de tempo, vai virar um livro. Sabe para quê? Para incentivar outras pessoas a criar outras rádios, a divulgar o espiritismo. Então, nós temos material já para um livro e logo vai sair, vocês vão ver. Olha que maravilha. E um recado rápido, o Luiz vai mostrar aqui para a gente. Vamos lá, Luiz, olha, mudou a data, tá? Nós estávamos divulgando que seria no domingo passado, mas foi transferido para o dia 9/7. Então, o espetáculo teatral Além da Vida, uma obra que existe, essa montagem, há mais de 10 anos, vista por mais de 2 milhões de espectadores em todo o Brasil. É uma obra que foi inicialmente produzida por Augusto César Vanucci, que contava com a participação de Paulo Figueiredo, pessoas conhecidas, né, no mainstream, né, na grande mídia, estará aqui em Piracicaba, no próximo domingo, dia 9, no Teatro São José. Para adquirir os seus ingressos, você pode entrar no site megabilheteria.com ou vai no site da USE, no portal da USE, é usepiracicaba.com.br. Lá nós temos um banner na página inicial, você clica lá e vai ter o link certinho para a página do Mega Bilheteria para este evento. E quando você acessar a Mega Bilheteria, vai ter vários eventos, cidades, então você tem que filtrar para encontrar este evento aqui em Piracicaba. Mas se você for pelo site da USE, pelo portal da USE, já vai ter o link certinho para você adquirir. E você também pode adquirir os ingressos diretamente na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui no centro de Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, 582, sala 5, aqui no centro, esquina com a Alferes José Caetano. Então, vamos participar. Ó, e a gente tem aqui uma promoção. Mande uma mensagem para o WhatsApp, né, da USE Piracicaba, que é o 19988778022. Se tiver dúvida, vai lá no portal, que está lá no topo do portal também, esse número, 19988778022. Mande uma mensagem dizendo: quero assistir Além da Vida. E nós vamos sortear dois pares de ingressos na sexta-feira que vem. Você vai buscar lá na livraria. Então, na sexta-feira a gente vai fazer o sorteio, vai avisar diretamente pelo WhatsApp mesmo os vencedores, aí você vai retirar lá na livraria dois pares de ingresso para assistir Além da Vida. Quando você fala dois pares de ingressos, duas são pessoas. Quatro ingressos. Quatro ingressos, para duas pessoas, para a pessoa levar um acompanhante. Então vamos ao segundo bloco do programa Visão Espírita. Nós estamos estudando a obra O Espírito do Cristianismo, de Cairbart Schüttel. E nós avançamos hoje, então, para o estudo do capítulo que trata sobre o tema O Leproso de Genezaré. Eu não vou ler o texto todo, né? Eu vou ler só uma citação. O Cairbart seleciona três trechos, citações evangélicas, Mateus, Lucas e Marcos, que apresentam a mesma passagem. Mas aqui eu selecionei só o de Marcos, tá? Então é Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 44. Abre aspas para o evangelista. Chegou-se a ele um leproso, fazendo-lhe a sua rogativa e ajoelhando-se, disse: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. E Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra e ficou limpo. Advertindo-o com energia, logo o despediu, dizendo: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e oferecer-lhe pela tua purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Fecha aspas. Alain Diniz Souza. Interessante esse movimento, né? Eu acho que a única passagem que eu me lembro que ele orienta o curado a procurar um sacerdote. Eu não sei se tem outra. Você lembra de alguma outra, Luiz? Eu acho que tem, mas... Tem mais não, alguma? Aqueles sete, não foi, sete ou dez que foram curados, voltou só um. Voltou só um. É. Tem uma passagem que ele cura, acho que 10 pessoas e volta um só, né? Para agradecer. Ele até fala, mas dos 10, só você voltou? É. Não, mas eu digo, mandando a um sacerdote para apresentar isso a um sacerdote, acho que é a única passagem. E eu selecionei essa passagem de Marcos, Alain, porque entre todas as outras, essa é a única, a pequena diferença é que ele fala assim, advertindo-o com energia. Então Marcos acentua isso. Uhum. Ele frisa, né? Ele dá, olha, faz uma ênfase, ó. Presta atenção, rapaz. Não diga nada a ninguém. Vai lá e mostra-se ao sacerdote. Por quê? Ele, já logicamente, entendendo... Às vezes eu quero fazer um exercício de reflexão, imaginar o que deve ter sido para Jesus um espírito puro estar encarnado entre espíritos primitivos, praticamente, naquele momento. É mais ou menos a gente... Num maternalzinho de criança de 1, 2 anos, cuidando da criançada, assim, né? Então, você fala assim, ó, vai falar para a professora, não fala para os coleguinhas. E aí você fica só olhando o aluninho ali, e dali a pouco ele já para com o coleguinha e já... Mas ele foi lá, né, advertindo, fala para o sacerdote, por que isso, né? Primeiro que a lepra, inclusive a lepra, é uma doença que vai se estender na humanidade até o começo do século XX. Quando eu era menino, existia o leprosário. Sim, eu visitava um leprosário em Minas Gerais, em Três Corações. Imagina, 2000 até 1960, 70. Não, em 1989, eu visitava um leprosário em Três Corações. Era um leprosário que estava no final do seu trabalho, tinha... 5, 6 internos já idosos, eles não fechavam por conta deles. Acredito que ao falecimento deles, aquilo foi fechado, foi porque eles já não aceitavam ninguém entrando e tal, né? Só que existem vários movimentos dos leprosários, inclusive na Europa, principalmente ali século XV, século XVI, a lepra também foi, naquele momento, uma doença muito mortal. E sempre foi, desde aquele momento de Cristo, uma doença de exclusão. Então o leproso ele era banido do meio social. Naquela época, Maria Madalena foi cuidar dos leprosos que morava numa praia distante, né, dos homens ali sem lepra, E ela, inclusive, morre depois leprosa lá no cuidado deles. Hoje nós sabemos que a lepra não é mais contagiosa. Se ela tem tratamento, ela tem cuidados, mas demorou muito tempo para o homem desenvolver um cuidado. Como então, se até praticamente 2000 anos depois de Cristo a gente sofria ainda com cuidado disso e ainda segregava, aquele leproso se curou, né? Então, há de se ver que aconteceu alguma coisa muito fora do comum. E não foi milagre. E não foi milagre, foi um fenômeno, né? Que a gente sempre tem que lembrar isso. Que era possível aquela cura. Então, olha só o que Jesus está mostrando. E mostre para os sacerdotes, porque eles eram incrédulos, a maior parte dos sacerdotes naquele momento, incrédulos em qualquer possibilidade. Eles achavam que os leprosos eram castigados por Deus e eram pessoas impuras por isso. Segregue, né? E ele vai lá para mostrar para o sacerdote. Esses sacerdotes, olha só, eles tinham tanto orgulho da função que eles tinham, que foi justamente por esse orgulho ferido que depois condenaram Jesus à crucificação. Então veja que nós temos três lições aí. Primeiro, que a lepra foi uma doença muito segregadora do ser humano até hoje. Segundo, que os que estão à frente das religiões ficam tão cegos a dogmas e a conceitos que não conseguem observar o novo. E terceiro, a sabedoria de Jesus ao apresentar, através de uma dor alheia, um ensinamento para nós até hoje e que infelizmente ainda não foi ouvido pela maioria. Eu ficaria por aqui hoje. Muito interessante, Alan, sobretudo quando você vai falar sobre os religiosos que se apegam tanto a determinados dogmas que não conseguem enxergar o novo. E nesse ponto a doutrina espírita é muito clara, muito específica, né? Ela se propõe a caminhar com a ciência, de mãos dadas à ciência, recebendo o novo, refletindo sobre o novo e também se modificando, né? Nós conversamos muito, eu e o Luiz, sobre isso no passado, né? A doutrina é progressiva, né? No sentido de que ela também está progredindo. Ela, inerentemente, ela também vai se transformando. Então ela deixa de ser dogmática. Aquilo lá foi escrito e é assim. Hoje, né, com novos fatos, a gente tem que mudar algumas coisas e tem que estar propenso a isso. Senão a gente cai na mesma religiosidade de tanto, né, que a gente tanto observa aqui nesse exemplo, por exemplo, que você nos trouxe. Luiz Pessoa Guimarães, o que você tem a nos contribuir com essa passagem? Nesse trecho, você vê que menciona que Jesus tocou no leproso. Né? Tocou. Então, tocou. É. Então, você veja que isso aí era uma coisa impossível de se fazer. Né? Você e ele tocou, colocava a mão, né? Exatamente. E chegava perto. Então, quanta lição... E ele não adoeceu, né? É isso aí. O espírito puro, e a gente está careca de ouvir na doutrina espírita, que nós vamos vencendo a dor através da nossa purificação como espírito evoluindo, né? Então, quando você chega no estágio da pureza de Jesus, não tem mais porquê. A dor não tem mais utilidade. Então, Jesus era aquele espírito que já ficava imune a qualquer processo doloroso. No sentido de provas e expiações. Exatamente, né? Porque ele não tinha... Então, ele estava fora dessa ação. Então, ele toca... E ele mostra, e a doutrina também é muito clara, por exemplo, nós conhecemos através da nossa ciência a mistura de elementos químicos que conduz a novos elementos com novas propriedades, novas características. Os espíritos fazem isso com os fluidos. Nós não conseguimos nem detectar tipos de fluido. É, nós estamos assim no básico do básico. Básico do básico, nós não saímos da letra A. E eles misturam tipos de fluido, criando elementos novos. Né? Então imagina um espírito com essa competência. Então você observa nas curas de Jesus, tem aquela lá que ele mistura o cuspe com terra. Né? Então ele se utiliza de todos os recursos que aquele espírito alcançou para operar a cura. Então, esse trecho, inclusive, nós precisamos tomar muito cuidado, uma coisa que me chamou a atenção, o Caibar, quando ele comenta esse trecho, na época do Caibar, não havia ainda a vacina BCG, não havia ainda a cura da lepra. Uhum. Então, ele coloca que até nos nossos... Então, quando você fizer uma leitura do Caibar, desses autores anteriores, clássicos, toma cuidado para ver o que a ciência fala no estágio atual, né? Que é para você não dar informação errada, né? Porque às vezes a gente está por fora, eu mesmo não lembrava qual era a vacina que cura a lepra, mas realmente era um problema que você vê. Há 60 anos atrás, eu era menino, e a lepra era ainda uma coisa presente na nossa vida. Hoje não se ouve mais falar nisso. Por quê? Porque a inteligência humana desenvolveu um recurso, não precisamos mais de Jesus fazer milagre. A ciência, através da inteligência, criou um recurso e vai indo assim, nos preparando para um planeta de regeneração. Então, quando a gente raciocina sobre a evolução do planeta, a situação do planeta, para chegar na regeneração, o que nós estamos assistindo no palco da vida é o retorno de todos os espíritos nas piores condições como uma única chance, a última, para se candidatar à regeneração. Não é que a coisa está perdida, não é que a coisa está sem controle. Nós estamos diante do último teste para que as pessoas possam continuar migrando para essa situação do planeta. E a ciência também está evoluindo nesse sentido. Já tem cura para uma série de elementos que na regeneração não precisa acontecer. É isso aí, Luiz. Muito bem, Luiz. Eu vou pegar uma parte da sua fala e vou pedir para o Alan fazer um complemento para a gente aqui. Alan, muitas pessoas veem ao Espiritismo, a porta de entrada ao Espiritismo se dá pela doença. Muitas pessoas vêm no Espiritismo procurar a cura de algum mal. Baseado no que o Luiz falou, nos avanços científicos e tudo mais, como a gente deve orientar essas pessoas, Alan, que vêm ao Espiritismo uma maneira de se curarem de uma doença? Olha, Wilson, eu imagino assim, ó, não importa por que a pessoa chegou no Espiritismo, chegou, né? Eu costumo falar bastante que a dor é companheira do amor, né? Então, quando a dor toca em você, seja de qual ordem for a dor, ela está agindo em nome do amor para te chamar de volta a esse caminho, o caminho amoroso. A vida, o caminho da vida é viver com amor. Não tem outra maneira de viver se não for amorosamente. Então, ou melhor, não é que não tem outra maneira de viver. Esta deveria ser a escolha para todos nós. Quando nós não conseguimos escolher esse caminho de forma natural ou por opção própria, a dor aparece para falar, não, você está fora do caminho correto, volta. Beliscãozinho. Dá um beliscãozinho. Se o desvio for pequenininho, é um beliscãozinho, igual o Luiz falou. Se o desvio for grande, é um tapa na orelha, né? Volta. É um cutucão. Agora, se for muito grande o desvio, é uma coiçada daqueles de burro bravo, que já joga você de volta de todo jeito. Isso, como de Paulo na entrada de Damasco, né? Que foi um coice, né? Foi uma coiçada, né? Falou, ô, coisinha, acorda, né? Então, mas ela não pode ser entendida como um castigo. Ela tem que ser entendida correção de rumo. Como uma correção de rumo. E aí a gente volta ao rumo, voltando ao rumo, aí a tendência é encaixando as coisas, né? Só que aí, assim, ó, você está caminhando no nível amoroso, né? Está caminhando. Aí chega uma hora que você está naquela... Chove no mole, você entrou num banho-maria, você está amando, mas amando no nível 3. Agora está na hora de se amar no nível 4. Aí vem a dor também. Fala assim, viu? Beleza, você está no amor, mas vamos amar mais? Cutucãozinho, acelera. Toma acelera. Mais uma, toma. Aí você toma o aguilhão lá que vai na Bíblia, né? E você vai, você avança, né? Wilson, aproveitando que eu estou com a palavra, nós temos a pergunta aqui da Lavínia. e ela queria adquirir o livro do Vademécum. Como que ela faz, ô Luiz? Eu posso trazer um exemplar para ela, se ela quiser aproveitar e conhecer o estúdio. Uhum. Ela pode pegar. Ela é de Campinas. Ah, de Campinas eu mando pelo correio. É. Viu, Lavínia, se você quiser um exemplar, depois eu passo o WhatsApp do Luiz para você. A Lavínia é minha amiga. Sim, sim. E você fala com ele direto e vocês se acertam, tá bom? Custa R$30 mais o frete do correio. E olha que é barato, é preço de custo quase. Preço, né? Que é um livro desse tamanho, assim, ó. Dá para calçar computador para ficar mais alto, assim, é bem... Catatal. É uma pesquisa de quantos anos, Luiz? 40 anos. 40 anos de leitura, selecionar textos, ideias... E ela não para, ele é constante, é um trabalho constante. E a Aline Rodrigues lembrou que em Sorocaba, até recentemente, tinha um hospital de Pirapitingui. É bem lembrado. Eu bem passo ali, eu sempre vejo a plaquinha lá. É isso aí. Vai aproveitar a Tereza Arzola também comentou aqui. Esse estúdio está top. Nós agradecemos o trabalho de vocês. Nós é que agradecemos pela presença, pela participação e pelo auxílio, como a gente sempre diz, que tem recebido ao longo de todo esse tempo. Para que nós estejamos aqui, nós precisamos de vocês. Você tem como fazer um videozinho focando tudo que tem nesse estudo? Tem, né? Tem. A gente vai fazer para o próximo programa. A gente exibe, não faz ideia de como está bonito isso aqui. Está bonitinho. Olha, nem eu estou visível aqui, olha lá. Eu estou aqui, ó. Estou aqui, tem uma técnica aqui ainda. Muito bem. Nós, agora 10 horas e 36 minutos, a gente está pronto para poder avançar para o próximo bloco. O Alan falou muito bem, né, sobre não importa por onde você chega ao Espiritismo, importa que você esteja lá, você possa aproveitar, beber nessa fonte, né, a limpar o seu coração para que esse ensinamento possa reverberar e você encontre a coragem necessária, porque, como o Alan falou, você está amando, mas assim, naquele... Né? Meia boca, né? Mas para que você encontre a coragem para poder desafiar a realidade social em que você está inserido, para você ser tudo aquilo que você pode ser em potencialidade, em potência. E assim, falando sobre as evoluções científicas, é sempre importante a gente lembrar que o espiritismo sério sempre vai aconselhar você a procurar um médico, um especialista, para qualquer problema que você tenha, né? Qualquer doença, primeiro vai no médico. O Luiz falou, a ciência evoluiu, né, Luiz? É isso, mas deixa eu te colocar uma observaçãozinha aqui, por exemplo, o mundo das PSI, né? O Emmanuel tem um trecho muito interessante. O mundo psíquico. Ah, psíquico, né? As ciências psicossociais. Sim. Tal. Os psi. Então, o que que acontece? Hoje, a ciência da psicologia e da psiquiatria estão fazendo certas recomendações e sem se basear na reencarnação. Sim. E o Emmanuel chama a atenção disso através de um texto no livro. O Chico também falou a mesma coisa numa entrevista que ele fez a Fatos e Fotos. E ele dizendo, enaltecendo a psiquiatria e a psicologia, mas colocando, enquanto eles não levarem em conta a reencarnação, eles não estão à altura de dizer para você, você siga em frente e te orientar a fazer coisas que podem ter implicações em futuras reencarnações. Né? Então, fazendo só esse adendo. Por isso que todo psicólogo... Se ele for espírita, ele vai ter uma qualificação melhor. Porque ele leva em consideração a reencarnação. Sem dúvida alguma. Então, é isso, caminhando lado a lado com a ciência. Está doente, procura um médico e vá ao centro espírita. Porque se o remédio, né, vai curar a doença física no espiritismo, a gente sabe, vai tratar disso agora, por isso que eu fiz essa introdução. No segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre perispírito, então é esse corpo espiritual, se é que podemos chamar assim, podemos, sim, né, que recebe o tratamento quando você está num centro espírita, então é concomitante, né, é simultâneo. E não é coisa nova, né? Não, 2000 anos o Paulo já falava dele. Já falava, se há corpo material, há corpo espiritual. Semeia-se corpo material e Colhe-se corpo espiritual. Você vê, há 2000 anos. Exato. E só depois de 1850 que nós estamos explorando isso. Paulo já tinha esse conhecimento. Muito bem, no terceiro bloco, nós estamos aí estudando a Revista Espírita. Estamos no ano de 1858. E hoje nós avançamos para o mês de maio. Peguei um pequeno trecho só, o primeiro texto e talvez o segundo, se a gente tiver tempo, 10 horas e 40 agora. A gente não vai ler o texto, mas eu trago pequenos trechos aqui só e eu vou lendo esses trechos, vocês vão comentando. Tá? Então, o primeiro trecho que eu trago, que eu destaco é, abre aspas, concebe-se facilmente a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com nossa alma ou com o espírito em nós encarnado. Fecha aspas. Kardec está dizendo que é fácil a gente entender a influência moral. Então, primeiramente para o Alain, e mais Luiz, você também pode complementar a resposta do Alain da mesma questão, tá? É, como se dá essa influência moral, então, que Kardec diz que é fácil para a gente compreender? Como se dá a influência moral de um espírito desencarnado sobre um encarnado? Olha, é uma pergunta muito interessante, Wilson. O que acontece? O nosso comportamento diário, o nosso normal, vamos chamar assim, a nossa maneira de ser, o nosso conjunto de características comportamentais, nos dão uma moral individual. Essa moral, logicamente, ela sofre uma certa adaptação, uma certa influência do meio, né? A gente é fruto do meio. Então, o meio que a gente foi educado, a religiosidade que a gente escolheu, a presença de pai e mãe, ou de quem fez a função paterna e materna em nossa vida, a vida social, tudo isso vai nos moldando e nos dando uma razão moral de ser, vamos falar assim. Isso fica comigo, porque isso é aquisição espiritual. Eu vou eu reencarno com um conjunto de comportamentos que já eram do meu espírito imortal. A hora que eu me deparo com essa influência do mundo que eu nasci, do local que eu nasci, a minha moral sofre algumas pressões e adaptações para sobreviver, para se adaptar àquele momento. E isso vai ficando introjetado, vai ficando marcado nesse espírito imortal. Quando eu desencarno... Alain, me permite para esclarecer uma dúvida que eu tenho. Eu chamo isso, que é esse passado, de caráter. E a personalidade atual de personalidade. Eu acho que é uma maneira da gente separar, mas o caráter também ele é manifestado enquanto aqui estamos encarnados, né? O caráter ele manifesta, mas estou dizendo, mas é muito difícil você mudar. É difícil mudar. Você está falando o caráter como algo mais perene. Isso. E a personalidade algo temporário durante a encarnação. O disco rígido. Isso. É uma maneira interessante da gente usar assim. Eu vou pensar nessas duas palavras para a gente discutir melhor. Mas dá para falar isso aí. Então, esse conjunto, nós desencarnamos, o corpo fica... E lembrando que essa aquisição é da mente espiritual, vai junto com a gente. Quando um espírito desencarnado, com esse conjunto moral adquirido, se aproxima de nós encarnados, na união perispiritual que acontece, nesse encontro perispiritual entre o desencarnado e o encarnado, há uma influência de mente para mente. Então eu posso ser influenciado positivo ou negativamente, por essa mente que se aproxima da minha. Ou seja, há uma ascendência moral por parte desse espírito que se apresenta. Não digo ascendência, há uma interferência, isso. Porque ele pode ser, vamos falar assim, moralmente, não é assim que mede, mas ele pode ser moralmente muito diferente de mim, pro bem ou pro mal, vamos falar assim. E se ele for diferente de mim pro bem, aí sim, há uma ascendência dessa moral sobre a minha e me leva a falar e fazer coisas melhores do que eu mesmo faria por natureza. Agora, pode também ele ter um conjunto de comportamentos morais meio imorais e encontrar pode... Encontrar sintonia em e nós. E encontrar sintonia e me levar, ou me levar não, mas... Influenciar. Me influenciar a ponto de eu agir imoralmente, porque é a forma que ele encontra... Resquício de, que ele encontrou. E aí, como que eu não deixo que essa imoralidade me afete? Reforçando em mim um comportamento moral, ético, né? Um conjunto de valores para que eu crie uma blindagem para imoralidades que eu não desejo manifestar. É fácil isso? De forma nenhuma. Não é fácil. Seria mais ou menos a passagem que nós lemos, que nós podemos tocar nesses casos sem ser contaminados. Nesse nível, aí vamos ver quem pode. Por isso aquela passagem que Jesus foi influenciado pelo demônio, lembra? É. Que a igreja enfatiza tanto. Aquele espírito não tinha condições de sofrer tentação. Não, 40 dias no deserto. É isso aí. Não poderia ser tentado, né? Cada um é tentado segundo sua própria concupiscência, segundo Tiago, né, no Evangelho. Kardec vai dizer também, né, que muitas... Não, o Espírito de Verdade vai responder a Kardec sobre a influência dos Espíritos, e muitas vezes são eles que nos guiam. Então, quando estabelece... Então, veja, o guiar não é nem influenciar, mas não está falando de influência, guiar. Mas está falando de guiar. Você pegasse, pegar pro cangote. Pegou o cangote lá, você vai pra cá mesmo e cadê o livre-arbítrio? Você deu o livre-arbítrio, assinou uma folha de. Uma promissória em branco, né? Eu sou do tempo da promissória ainda, que é antigo. Mas existe ainda. Você deu um cartão, então, sem limite pro. E com a senha. Com a senha, pro espírito. Não pode esperar que dê certo, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui, abre aspas novamente para Kardec, ele vai dizer. Disse que o espírito é a ausência completa da matéria, portanto, não pode agir materialmente. Ora, aí está o erro. Ponto. Fecha aspas. Luiz Guimarães e Allan também. Do que é formado o espírito? Né? Porque ele está dizendo aqui que é um erro considerar que ele não é matéria. Então, do que é formado o espírito? Nós recebemos a informação, né, que a matéria, o elemento primitivo, ou aquela partícula de Deus, é o fluido cósmico universal. Nós recebemos também a informação que existem três elementos do universo: Deus, Espírito e matéria. E nós recebemos a informação que para ter influência sobre a matéria, para agir sobre a matéria, o espírito tem um corpo espiritual, né? Lembrando que esse corpo espiritual já convive conosco desde no Novo Testamento, quando Paulo mencionou que existe o corpo corruptível e o corpo incorruptível, que é o espírito, né? Fazendo menção clara ao perispírito. E até 1857, as religiões não fizeram nada com essa informação. Elas nunca trabalharam isso, desenvolveram isso. O mundo científico fez alguma experiência depois do espiritismo. Então é um elemento essencial, está conosco há 2000 anos e nossa ciência não aproveitou para pesquisar, para ir mais fundo. Né? E a doutrina espírita então coloca esse elemento como o elemento que o espírito se utiliza para manipular a matéria. Além do que eu li, eu tive experiências que me qualificam para descrever aquilo que eu senti fisicamente e que realmente, para mim, serviu muito como lição prática. Em uma ocasião, atendendo uma pessoa que ela ficou acamada pela pinga, o marido nos chamou lá e aí a gente atendeu, fez uma leitura e deu o passe. Na hora que eu dei o passe, eu senti esse corpo espiritual se expandir. Eu forneci para o plano espiritual, talvez até sem consciência, o elemento que eles precisam para isso. Eu não senti medo nenhum. Eu senti o meu corpo espiritual que nem um balão. Ele foi ocupando todo o espaço e jogou todos aquele elemento deletério que havia naquele ambiente, que se formou ao longo de um bom tempo, que a espiritualidade negativa proferiu ali, e ele fez a limpeza daquele quarto. A mulher levantou. O gatinho, durante esse processo, ele deu um miado. E eu sou um ser humano, né? E aí eu olhei com o rabo dos olhos assim, o gato estava no chão, completamente estirado, com as duas patas assim esticadas e ofegante, né? Então, eu vi materialmente aquilo ali sendo manifestado no ambiente onde esse perispírito, eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo comigo, até porque eu não estava numa altura de comandar isso aí, que é a emancipação da alma. Mas os espíritos fizeram isso e fizeram aquela limpeza necessária naquele ambiente. Pois é. Uma outra ocasião que uma médium que conhecia o processo, eu não conhecia patavina, ela me utilizou para segurar na mão de um senhor de idade, que ele estava, eu acho que era uma baixa de pressão, alguma coisa, e ela pediu só para me segurar nos dois braços dele, e eu senti o meu chakra frontal, ele acelerava, ele parecia uma pá de ventilador. Uma coisa muito intensa, o velho aprumou na hora, entende? Então, fisicamente eu senti coisas que posteriormente eu fui ler, né? Pois então, é. E é interessante colocar, né, que esse chakra frontal, o centro de força, como André Luiz trata, ele está localizado no perispírito. Né? Então, isso, a partir dessa estrutura perispiritual. Ele se liga com o centro frontal que está ligado no corpo humano. Exatamente. E por esses centros, né, que ocorre a troca de energia. Tanto que absorve a energia do fluido cósmico, a energia externa, para distribuir para o corpo perispiritual, quanto também retira as energias, as impurezas, por exemplo, né, que estão ali presentes para jogar para o externo. Por isso a importância da sintonia. É. Né? Que quando a gente está sintonizado com as coisas positivas, nós estamos absorvendo todos esses elementos na nossa própria atmosfera. É. E André Luiz mostra, ele especifica isso, os espíritos mais elevados visitando a nossa atmosfera, extrai dela aquilo que tem mais puro, concernente ao seu corpo espiritual. É uma avalanche de informação. Eu imagino a ciência se aprofundando nisso, o quanto ela poderia explorar. Pois é, Alan, eu gosto da ideia, né, do peixe, né, no aquário, né, do peixinho no aquário. Ele vai vivendo ali, ele vai produzindo detrito, vai defecando, aquela água vai ficando ácida, e aquela água onde ele está mergulhado, se não for trocada, se não for renovada, vai causar doença, o peixinho vai levar o peixinho à morte. Né? É esse o caso. Né? Esse ambiente psíquico nosso precisa dessa transformação, né, Alô? É, essa analogia que você fez, né? Acho que é fácil de todo mundo compreender. Então, se pegar um laguinho e também não fazer aquela água circular, aquela água, uma poça, caiu uma chuva, aquela poça ficou, vai pegando sujeira, a água vai apodrecendo, a água chega a ficar com mau cheiro. Sim, apodrece. Só porque ela está parada. Então, assim somos nós quando parados na vida. Nós também apodrecemos, né? Ficamos com mau cheiro. O né? Evangelho no lar que você. Né? O Evangelho no lar que você mencionou é um desses filtros, né? É um desses filtros, para limpar um pouquinho por semana aquele ambiente, né? Porque o nosso lar, ele deveria ser um ambiente onde eu retorno para repor as minhas energias, para eu me recompor. Se desarmar. Desarmar. E não ao contrário, a gente tem que criar ali um ambiente saudável para nosso retorno, reabastecimento e voltar para o dia a dia saudável. Não adianta, né? A gente vai para o centro espírita, vai lá, ouve uma palestra. Geralmente são ambientes que estão protegidos, estão cuidados, estão em harmonia. Você vai lá, você se renova, renova esse ambiente, né, psíquico seu, essa psicosfera sua, ela é renovada. Só que se você volta para casa e a casa não acompanhar essa vibração, você vai ser afetado também. Não vai, não vai o irmão X muito. Conta um caso, o da décima vez. É verdade mesmo. A pessoa que vai receber o décimo passe e não se emendava. Era o irritado também. Era agastado. O irritado. Era o agastado. Era verdade, era o irritado. É, o agastado. O espírito vai e pergunta: André Luiz está conversando com o dirigente espiritual do trabalho e esse trabalhador espiritual interrompe os dois e fala: olha, eu queria passar para vocês um caso da décima vez. Ele já veio aqui 10 vezes, a gente aplicou o passe, fez um reequilibrou inteiramente, só que ele sai daqui, ele é muito agastado, irritado, não dura nada. O que, que a gente faz com ele? Falou: ó, dessa vez é só... Deixa por conta dele, porque a hora que tiver bem difícil, aí ele volta para cá e se dispõe realmente a melhorar. Alan, temos tempo ainda, 10 horas e 55 minutos, para mais uma questão. Abre aspas novamente para Kardec. Observemo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Falando sobre o espírito. Tá? Acham-se em estado de perturbação. Ao seu redor, tudo é confuso. Vêem seu corpo são ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, vêem-se e sentem-se vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele é o seu corpo e não compreendem porque deles estão separados. O laço que os unia, pois, não está ainda completamente rompido. Ponto para a citação de Kardec, fecha aspas. E aí eu pergunto, qual é a aparência física no mundo espiritual de alguém que desencarnou num acidente violento? Vai depender de bastante coisa aí, Wilson. É, antes de mais nada, a gente tem que lembrar o seguinte, o desencarne, não importando a forma, né, depende do momento correto da desencarnação ou não. Então vamos falar, chegou o final da minha reencarnação e eu vou desencarnar. Eu sou um espírito que eu completei minha encarnação. E eu tive uma atitude durante a vida... pró-vida, eu trabalhei para mim, para a evolução do meu espírito, eu trabalhei pelo outro. Então, naquela hora da minha desencarnação, eu sou acolhido no plano espiritual de imediato, tal qual os cristãos eram nas arenas romanas, antes do leão ali, abocanhá-lo, ele já era separado do corpo, ele não sofria, ele não sentia a morte do corpo físico, ele era desligado, porque ele não merecia passar por aquilo. O que merecia, né? Agora, tinha um outro que passava por aquilo. Então, pode morrer até num acidente. Por exemplo, tem um caso, um casal de palestrantes espíritas em Minas Gerais, amigos de um amigo meu, que eles dedicaram a vida, não tiveram filho, dedicaram a vida à palestra e a dar aulas no movimento espírita. Numa ida para uma cidade, sofreram um acidente, o marido morre no acidente e a mulher não acontece nada, nem um arranhão. E ela fica revoltada com aquilo, como que ela, perante ele, né, morre daquele jeito e ela nada acontece, aonde estava a justiça divina naquele acontecimento. E ela fica 3-4 meses sem nem aparecer no centro que ela era trabalhadora, e até que um dia alguma confrade lá, uma comadre, convoca ela para ir ao centro. Nesse dia estava começando a trabalhar lá uma médium que veio de outra cidade e que não conhecia o caso, não conhecia eles, e ela recebe uma mensagem no grupo mediúnico e a coordenadora do grupo fala assim: olha, você tem que subir lá no salão principal e entregar isso para uma senhora que está sentada na primeira fila, assim, assim, assado, porque se eu for entregar, ela não vai acreditar, ela precisa ser de você. Mas por que eu vou entregar para ela? Vai lá, entrega, é o que nós precisamos que você faça. Aí ela foi lá e levou. Quando a mulher começou a ler o texto, caiu em choro, era uma mensagem do marido, falando que ele estava muito bem no plano espiritual e que realmente naquele momento do acidente não era para ele ter morrido. Era para ele ter ficado tetraplégico por 10 anos e ela cuidando dele. Então, por merecimento, o plano espiritual retira ele da vida e deixa ela livre para continuar o trabalho que eles faziam de palestra e educação espírita, livrando os dois de um processo desgastante para os dois corpos que já não precisavam passar, eles já tinham se purificado durante a encarnação. Então, depende muito de cada caso o estado. A pessoa que é muito materializada vai realmente ter muita dificuldade em se ver no plano espiritual, vai continuar se vendo no plano material, vai ainda sofrer por um tempo esse processo, vai ficar buscando a atenção das pessoas que conhece, vai até obsidiar de uma certa forma os mais próximos. Aquele que já era evoluído a ponto de ser resgatado, nada vai sentir. Lembrando, né, que na época de Moisés era o olho por olho, dente por dente. Esse marido iria realmente ficar tetraplégico. Mas com Jesus, não. Você, a partir do momento que você fez muita coisa boa, aquilo lá é crédito. Você não entra nessa lei. Pois é. Muito bem, são 11 horas e estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita. Nós vamos notificar vocês durante a semana que a gente tem um aviso aqui da CPFL e eles vão realizar uma reparação na rede, tá agendado para o próximo domingo, dia 9, às 9 horas da manhã. Que bom. Então nós não sabemos se estaremos aqui a partir do estúdio, né? O Luiz vai tentar lá ligar na CPFL. Mas tem uma outra alternativa que é a antiga, né? Então, mas é isso que eu estou dizendo. A gente vai, se não estivermos aqui no estúdio, né, aí a gente vai, o Alan vai cuidar de fazer a transmissão, né? No formato. Lembra ainda? No formato, claro. Isso, no StreamYard. Faz, manda o link para o Luiz, o link para o Geraldo. Então eu não estaria aqui na semana que vem. Agradeço Luiz Guimarães, Alan Diniz, pela oportunidade novamente de estar com vocês. Para mim é sempre uma oportunidade, como eu já disse, de aprendizado, né? De estar à disposição mesmo de vocês. Mais uma coisa, menino. Se a gente tivesse que vir no estúdio, eu teria que vir aqui. Uhum. Mas como existe a possibilidade de eu ir para Campinas, eu vou fazer de lá. Olha que beleza. Então foi bem-vindo. Isso. Então vamos fazer nesse modo. Eu nem vou entrar em contato com a CPFL. Eu acho que também. Tranquilo, e eu vou para Campinas. Isso, Alan. Já vamos deixar definido assim. Fica definido assim. O Luiz de Campinas e o Geraldo lá de Santa Bárbara. Precisa avisar o Geraldo durante a semana. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos pela atenção. Como é escandalosa essa espiritualidade, né? Nem disfarça. Escandalosa. Quero desejar a todos uma semana repleta de oportunidades, de luz, que encontremos o equilíbrio necessário para que possamos olhar para a nossa conduta, para evitar esses episódios de cólera, para que possamos escolher a paz para nós, para que sejamos instrumentos da paz de Jesus na vida das outras pessoas também. Então, eu vou ficando por aqui, passo para o Alan para as derradeiras considerações, Alan. E possamos ter uma ótima semana, que a nossa semana seja repleta de alegrias, de experiências que nos leve a nos tornar melhores a cada dia, com um pouco menos de irritação. Luiz Pessoa Guimarães, suas derradeiras considerações. Na quarta-feira eu devo estar na Seara Espírita Renascer. No próximo domingo estarei com vocês lá de Campinas. Obrigado por tudo. Muito bem, obrigado então e até o nosso próximo.